caminhando pra terra de Canaã. Vou caminhando pra terra de Canaã. Vou caminhando pra terra de Canaã. Sim, vou caminhando, glória, aleluia, pra terra de Canaã. Pra terra de Canaã, aleluia, pra terra de Canaã. Pra terra de Canaã, aleluia, pra terra de Canaã. É difícil chegar, porém eu vou no caminho. É difícil chegar, porém eu vou no caminho. É difícil chegar, porém eu vou no caminho. Vou no caminho, glória, aleluia, pra terra de Canaã. Pra terra de Canaã, aleluia, pra terra de Canaã. Pra terra de Canaã, aleluia, pra terra de Canaã. Se vivemos por fé, venceremos a Satã. Se vivemos por fé, venceremos a Satã. Se vivemos por fé, venceremos a Satã. Sim, venceremos a Satã. Glória, aleluia, até chegar em Canaã. Até chegar em Canaã, aleluia, até chegar em Canaã. Até chegar em Canaã, aleluia, até chegar em Canaã. Até chegar em Canaã, aleluia, até chegar em Canaã. Até chegar em Canaã, aleluia, até chegar em Canaã. Até chegar em Canaã, aleluia, até chegar em Canaã. Até chegar em Canaã.